Do Moscas Volantes ao enorme Charles Bradley, também conhecido como Screaming Eagle of Soul, como tanto gostava que o apelidassem. Charles Bradley deixou-nos, mas a sua obra grandiosa ficará por aqui para sempre e nós cá estaremos para a celebrar. Mas, e porque o circo tem que continuar, seguimos com Chilpa Ray e o tema Morning Terrors, Nights of Dreads, do novíssimo Door Girl, excelente novo disco desta nova-iorquina de Brooklyn, disco este que vem na senda do anterior, de 2015, Last Year's Savage. E é assim, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Moscas Volantes. It's weighing down. I can't breathe. No one gets it easy. She wants it easy. No one gets it easy. She wants it easy. I need a 60-foot yacht, some trust fund kids, the promise of a woman in a white bikini, prescription drugs, prescription love, and the miracle to clean up all my dirty martinis. I want it easy. She wants it easy. I want it easy. She wants it easy. I want to fit in the picture of someone else's dream. Everybody's so in love. Good Pulaski Cruisin', incluído em Carpe Diem, novo disco dos Walter TV, a fechar esta sequência, e atrás Cruiser, dos australianos The Stevens, do segundo registro Good. Vivemos uma época em que muitas bandas estão de regresso a estúdio após muitos anos ausentes. Exemplo disso são os Dream Syndicate, de Steve Wynn, que regressam 29 anos após Ghost Stories, o último registro originais até este How Did I Find Myself Here, lançado este ano, de onde vamos ouvir The Circle. No seguimento dos Dream Syndicate, ouvimos The Cold, tema que faz parte do alinhamento de Bulls and Roosters, quarto disco dos californianos Together Pangea. Quiet Ferocity, tema título do novo registro discográfico dos australianos Jungle Giants, vai estender o tapete a Mount Kimby e You Look Certain, I'm Not Sure, do novíssimo e extraordinário Love What Survives. Por fim, vamos recuar 32 anos no tempo, a 1985 e a Seventh Dream of Teenage Heaven, álbum dos míticos Love and Rockets, ou o que restou dos Bauhaus pós Peter Murphy. Vamos recordar The Dog Ends of a Day Gone By, essa grande malha. I can't lie. religion, like a bunch of plastic roses. He's found his path through the bleeding heart of Jesus. You tell him. We'll be right back. Daniel Ash, David Jay e Kevin Askins gravaram sem dúvida grandes temas que, ouvidos com o passar dos anos, são sempre intemporais. O Moscas segue agora com os Hot Fellows Casino e Mustard Fields, tema incluído em O.C. Lands, editado este ano. Fields. Depois dos Oddfellows Casino, passam por aqui os Widowspeak, que voltam aos discos com Expect the Best, Let Me. É o primeiro avanço a passar pelas moscas deste projeto oriundo de Tacoma, Washington. Está assim a chegar ao fim mais uma emissão do Moscas Volantes. Esta é a 29ª, que esperemos tenham continuidade. Encerramos de forma tranquila e com três temas absolutamente grandiosos, a começar com a neozelandesa Aldous Harding e Blends, tema que abre o novíssimo Party, seguindo-se, tal como prometido há umas emissões atrás, Stars in the River de Wooden Wands, o segundo registro de 2017, Toth Law, isto é um bocado difícil de dizer. E partimos em definitivo com Last Looks de Lee Ranaldo, aqui com a colaboração de Sharon Van Heaton, que vem incluído em Electric Trim, disco mais recente do guitarrista do hiato mais desolador da história do rock, os Sonic Youth. Lee Ranaldo aqui num registro diferente do que tocava com Thurston Moore, Kim Gordon e Steve Shelley, mas genial na mesma. Fiquem bem. Hey man, I really need you back again. The years are plenty somewhere. I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand. I used to watch you from Once I heard a rooster say, I no longer wish to crow for day. That is what the night is for anyway. That is what the night is for anyway. Impossible just takes longer. At least it's what my mother always said. But lately here the time has felt so short, like everything is cruising to an end. So I got stoned and I watched the water rising. I squinted my eyes, just looking for the stars in the river. Fish in the sky. A feathered spider web, I hung it from the mirror in my car. But it only caught sneezes and coughs. It only caught sneezes and coughs. Mama asked me if I jump in the ocean, if all my friends did. I said, I don't know, how cold is the water? How high's the bridge? I got tired, but I kept myself sleeping. And after 3 days of this, outside, looking for the stars in the river, the fish in the sky. Dreams. felt something spoken between us. We were smoking and joking and out of our heads. We were running around corners, laying out in the street, and raising some hell in town. So run downtown, leave your shoes behind. Step out of the wet grass into a new state of mind. You're gonna open up off the cuff, open up and say hello. The next time that you walk downtown, your eyes are gonna open up and you're gonna see what you found. You're gonna run to the fence, you're gonna hop over the fence, and you're gonna run away and off through the fence.